Eu louvo a Jesus Cristo, porque Ele nos abençoou. Tô louvando e tô rogando, tô louvando e tô rogando ao Pai que nos criou. Abençoe esta cidade com todos seus moradores e na roda de capoeira. Abençoe jogadores, camaradinhos, que vai fazer? Que vai fazer, camarada? Oi, oi, oi, com capoeira. Oi, oi, oi, sabe jogar. Camarada, foi volta que mundo teve.